Eclesiastes, capítulo de número 9, verso 11, até primeiro verso do capítulo 10. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros numa armadilha, os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela e cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio, e com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção que os gritos de quem domina os tolos. A sabedoria é melhor que as armas, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Estamos às vésperas da Copa do Mundo no Brasil. Gostemos ou não, daqui a alguns dias, começará a Copa do Brasil. Talvez você vá acompanhar os jogos, talvez não. Talvez você vá torcer pelo Brasil, talvez não. Talvez você vá protestar, talvez não. Mas o fato é que daqui um pouco começarão as disputas. E o Brasil estará submerso nas notícias a respeito da Copa, da seleção e assim por diante. Mas nós não podemos esquecer que não é a primeira vez que teremos uma Copa no Brasil. Nós já tivemos uma Copa no Brasil em 1950. E naquela época, como hoje, colocava-se muita fé na seleção brasileira. A seleção brasileira era uma boa seleção e avançou, como se esperava, para as finais da competição. Naquela época, as finais eram um pouco diferentes do que são hoje. Os times que se classificaram para um quadrangular final. Quatro seleções estavam no quadrangular final, obviamente. A seleção brasileira, a seleção sueca, a seleção espanhola, que era uma potência, e a seleção uruguaia. Todos iam jogar contra todos. E o que fizesse mais pontos sagraria-se campeão. O Brasil começou enfrentando a Suécia. E foi um arraso. O Brasil ganhou aquele jogo de 7-1. Marcou seus primeiros dois pontos. Na outra partida, o Uruguai enfrentava a Espanha. Um jogo truncado, amarrado, um empate em 2-2. O Uruguai fez um ponto, a Espanha fez um ponto. Segundo jogo do Brasil foi contra a Espanha. Toda a poderosa Espanha da época. O Brasil venceu aquela partida por incríveis 6-1. E do outro lado, o Uruguai enfrentou a Suécia e ganhou apertado por 3-2. O Brasil estava com 4 pontos, o Uruguai estava com 3 pontos. De modo que a última partida virou a final. Brasil e Uruguai. E o Brasil jogava por um empate. Se o jogo terminasse empatado, Brasil iria para 5 pontos, Uruguai ficaria com 4, Brasil seria campeão. Para melhorar a história, final era no Maracanã. E o Maracanã, naquele dia, recebeu 200 mil pessoas, recorde mundial de público. Nunca mais um estádio recebeu tanta gente. 200 mil pessoas gritando pela seleção brasileira. Seleção brasileira tinha arrasado a Suécia. Seleção brasileira tinha arrasado a Espanha. Uruguai não era tudo isso. O clima de já ganhou tomou conta de todo mundo. Prefeito do Rio de Janeiro, no dia do jogo, antes do jogo, fez um discurso no Maracanã e cumprimentou todos os presentes como campeões do mundo. Eu vos saúdo, ele disse, como campeões do mundo, que é o que sois. Hoje sereis sagrados campeões do mundo e nada pode tirar isso de vós. O clima de já ganhou. O jogo começou. E a seleção brasileira era incrível, foi para cima. Primeiro tempo, o Brasil atacando, o Uruguai se defendendo. E o primeiro tempo terminou empatado, 0-0, ninguém inaugurou o placar. Torcida no meio do jogo, no intervalo, ansiosa, mas vibrante, crendo que a seleção iria ganhar. Começou o segundo tempo, 2 minutos de jogo. Zizinho lança Friaça. Friaça estava impedido, Bandeira levantou a bandeira, mas o juiz mandou seguir. Friaça tocou na direita do goleiro, gol do Brasil! 1-0, 200 mil pessoas foram à loucura. Loucura total. Brasil jogando por um empate. Melhor seleção. Uruguai não era nem a sombra do que era a seleção brasileira. E 1-0 no placar, campeão do mundo, Brasil campeão do mundo. Acontece que um sujeito chamado Varela, conhecido como Varela, da seleção uruguaia, pegou a bola embaixo do braço, foi até o meio do campo, colocou a bola, olhou para os outros jogadores e falou: agora é hora de vencer. E com 21 minutos de jogo, o Uruguai empatou a partida. Aos 34, o Uruguai fez o segundo gol, calando as 200 mil pessoas do Maracanã. O Brasil tentou até o último minuto, não conseguiu empatar a partida. A CBD tinha feito 22 medalhas de ouro para dar para os jogadores, porque naquela época a FIFA, que era organizadora, não dava medalhas. E essas medalhas nunca foram usadas. Foi a mais marcante experiência na história do futebol brasileiro em que o já ganhou virou e perdeu. E se nós formos repensar ou trazer à memória tantas experiências parecidas, nós vamos lembrar de inúmeras em que o já ganhou virou e perdeu. Uma história na Bíblia que chama muito minha atenção é a história de Davi na sua batalha contra Golias. Golias era o imbatível da época. Gigante, homem com mais de 3 metros de altura, segundo a Bíblia Sagrada, membro do exército filisteu que estava em guerra contra Israel. E Golias teve uma ideia. Ele saiu de sua tenda um dia pela manhã, os exércitos israelitas estavam entrincheirados, os exércitos filisteus estavam entrincheirados, Golias postou-se diante dos exércitos israelitas e disse: um homem, dá-me um homem que lute comigo. O vencedor dessa batalha terá vencido pelo seu exército. Se eu vencer, Israel se rende aos filisteus. Se o homem de Israel vencer, os filisteus se rendem a Israel. Mas não houve um Israel que se apresentasse. Todos os dias pela manhã aquele gigante saía de sua tenda e dizia: dá-me um homem! Mas ninguém se atrevia. Por quê? Porque aquele gigante era imbatível. Quem poderia lutar contra um homem de 3 metros de altura e vencer esse homem? Os dias foram passando e um dia chegou um rapazinho no arraial israelense, israelita, para levar lanche para os seus irmãos que eram soldados do exército. E quando ele viu aquela cena, o gigante saindo de sua tenda e desafiando os exércitos, ele ficou indignado. Mas espera aí, como é que ninguém se levantou ainda para dar uma surra nesse cara? Fica quieto aí, Davi. Não fala alto não que ele vai ouvir. Não, eu quero que ele ouça mesmo. Chamou o rei Saul: Saul, eu me disponho, eu vou lá. Não, Davi, não faz isso não. Esse cara é muito grande, não tem como vencer ele não. Não, eu já enfrentei fera no campo, eu sei o que é enfrentar urso, eu sei o que é enfrentar leão, pode deixar que eu enfrento. Então, põe uma armadura. Davi pôs a armadura, achou que estava muito desajeitado, tirou a armadura e falou: não, eu vou do jeito que eu vou como eu sempre fui. E levou a sua funda, que era a arma que ele usava para afugentar os animais, as feras do campo que tentavam atacar suas ovelhas. E aí quando o exército de Israel viu Davi, um menino, um jovem, com um estilingue, indo contra Golias, o sentimento foi, isso vai dar, entendeu? Vai ser bom não. E a hora que os filisteus viram, essa nós já ganhamos. Essa a gente não perde nem aqui nem na China. Em mil anos a gente não perde isso. Quando Golias viu, eu não acredito que mandaram um menino desse para me enfrentar. Quando Davi viu Golias, ele pensou, eu não erro uma testa desse tamanho, mas nem em mil anos. Não preciso nem abrir o olho, vou com o olho fechado atirar minha pedra que eu acerto essa testa. Isso é um outdoor, não é uma testa. Golias viu aquele menino e disse assim, acaso eu sou um cachorro para você vir contra mim com paus e pedras? Davi olhou bem para ele e na minha Bíblia está escrito assim, sabe de nada, inocente. Você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Golias saiu correndo, Davi saiu correndo, girou a sua funda e com uma pedrada, matou o gigante. E o já ganhou dos filisteus virou e perdeu. Quantas histórias que nos ensinam basicamente a mesma lição. Ninguém ganha de véspera, ninguém perde de véspera. Seleção brasileira não ganhou a Copa de véspera e também não vai ganhar essa de véspera. Ainda que o Parreira tenha dito, nós somos os favoritos, não ganhamos nada. Ninguém ganha de véspera. Golias não ganhou de véspera, assim como Davi não tinha perdido de véspera. O Uruguai não perdeu de véspera. Quando aquele capitão uruguaio pegou a bola e disse, é hora de vencer, ele sabia que ninguém perde de véspera. E enquanto o juiz não apitasse, a batalha não estava terminada. Ninguém ganha de véspera, ninguém perde de véspera. Por isso que o texto que nós lemos diz que nem sempre os mais velozes ganham a corrida. Nem sempre os mais fortes triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Nem sempre. Ainda que tudo indique que para um será mais fácil do que para outros, nem sempre é do jeito que parece. Ninguém ganha de véspera, ninguém perde de véspera. E a sabedoria bíblica quer que nós saibamos disso. Porque isso tem tudo a ver com simplicidade. Simplicidade é nós não entrarmos na batalha com determinações de véspera. Porque é isso que complica a batalha. Complica a batalha se eu entro nela achando que já ganhei. Complica. Toda vez que eu entro numa batalha achando que já ganhei, eu complico a batalha. E o mesmo vale para quando eu entro na batalha achando que já perdi. Complica a batalha também. Otimismo e pessimismo complicam uma batalha. Aprendi com um teólogo alemão chamado Jürgen Moltmann que otimismo e pessimismo são dois lados de uma mesma moeda cujo nome é desespero. Otimismo é um extremo do desespero, pessimismo é o outro extremo do mesmo desespero. Nós aprendemos com Eclesiastes que nós não devemos ser exagerados em nada, nem em coisa boa. Desequilíbrio é nocivo mesmo em coisa boa. Usei o exemplo do abraço, por exemplo. Abraço é bom, mas em demasia é ruim. Sua princesinha de 3 anos gruda no seu pescoço. Papai, eu te amo, é uma delícia. Passou 1 minuto, é uma delícia ainda. Passou 2 minutos, benzinho, deixa o papai trabalhar. Aí ela não larga. Não, papai, eu te amo, vou ficar aqui. Não, filhinha, agora o papai precisa sair. Não, papai, eu te amo, eu vou ficar aqui. Filhinha, vai lá com a mamãe. Não, papai, eu quero ficar abraçado com você hoje. Filhinha, vai com a mamãe. Não, papai, eu vou ficar... Filha, você vai apanhar. Se não largar o papai agora, vai apanhar. Porque tudo que é exagerado prejudica. O Eclesiastes nos ensina isso. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Não sejas demasiadamente sábio, nem tolo. Tolo não é demasiado. Tolo, qualquer tolo é demasiado. Por quê? Porque tudo que está em desequilíbrio é prejudicial. Se o pessimismo é nocivo, o otimismo também o é. Por quê? Porque o pessimismo é uma ponta dessa corda e o otimismo é a outra. Moltmann diz assim, há dois tipos de desespero. O primeiro é a antecipação arbitrária do não cumprimento de uma promessa. Não vai dar certo, não vai acontecer, eu não acredito que isso está acontecendo comigo, eu sabia que ia ser assim, meu Deus do céu, por que que eu fui me meter nisso? Isso é desespero, pessimista. Mas o outro tipo de desespero é a antecipação arbitrária, igualmente arbitrária, do cumprimento de uma promessa. Vai dar certo. Não, tenho certeza que vai dar certo. Imagina que Deus ia me deixar numa situação dessa, sozinho, desamparado. Deus está comigo, Deus é pai, não é padrasto. Eu tenho certeza que Ele vai me ajudar. Parece fé, mas também é desespero. Porque o aparentemente crente está desesperado de que as coisas não saiam como ele acha que elas têm que sair. Por isso tem um exemplo na Bíblia que eu acho dos mais espetaculares. Três jovens, amigos de um sujeito chamado Daniel, vivendo na Babilônia, do rei Nabucodonosor, de repente são surpreendidos por uma construção do rei, uma imagem em memória de si mesmo. E mais surpresos eles ficam quando esse rei baixa um decreto dizendo que quando a música soasse no império, todos teriam que se dobrar diante dessa imagem feita, criada por ele. E quem não se dobrasse seria assassinado. Pois soou a música no reino e aqueles três jovens não se curvaram. Alguém foi lá, contou para o rei que eles não tinham se curvado. O rei gostava muito dos jovens, eles eram jovens especiais, mandou chamá-los. Eu vou dar mais uma chance para vocês, o rei disse. Quando a música soar de novo, vocês vão se dobrar diante da imagem que eu criei. Porque se vocês não se dobrarem diante da imagem que eu criei, eu vou lançar vocês numa fornalha 7 vezes aquecida, e aí eu quero ver que Deus vai livrar vocês da minha mão. Eu teria feito xixi na calça, com toda certeza. Radamés, você também ia sair melhor que eu, não. E que bom que você não tem um microfone agora para falar o que você falou. Alguns pessimistas diriam, está vendo? A gente não devia ter feito isso. A gente devia ter se dobrado. O que, que custava uma dobradinha de nada? A gente estava bem agora. Ninguém ia ter feito nada contra a gente. Agora a gente está perdido. Vai dar tudo errado. Nós vamos morrer. E a minha família, quem é que vai cuidar? E meus filhos, quem é que vai criar? Ai, meu Deus, por que, que eu fui nascer? Por que, que eu fui viver? Por que, que as coisas chegaram nesse ponto? Esse é o desespero do pessimista. Mas um otimista ali ia dizer, não, vai dar tudo certo, imagina que ele vai lançar a gente na fornalha, a gente fez isso por causa de Deus, Deus não vai deixar lançar ninguém na fornalha, não. Deus é pai, não é padrasto, a gente tem que confiar, imagina que vai dar tudo certo para nós, tudo bem, isso também é desespero. Um daqueles jovens tomou a palavra, porque nenhum deles era como eu, um daqueles jovens tomou a palavra e disse assim, ó, rei, fica sabendo uma coisa, se o nosso Deus, a quem nós servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará. E se ele não quiser, nós vamos continuar sem nos dobrar diante da tua imagem. Nem otimismo, nem pessimismo. Confiança. A confiança não é otimista, porque ela não está postando as fichas em que tudo vai dar certo. A confiança não é pessimista, porque muito menos ela está achando que vai dar tudo errado. A confiança sabe que tem alguém no controle da história. A confiança crê que há um comando, que há um governo e que nada acontece por acaso. De modo que o confiante não entra na batalha nem com o sentimento de já ganhou, nem com o sentimento de já perdeu. Ele apenas luta. E ele sabe que qualquer final é possível, ainda mais se ele lutar com fé e na certeza do cuidar de Deus na sua vida. É isso que a sabedoria bíblica quer nos ensinar. Porque nem sempre os mais velozes ganham a corrida. Nem sempre os mais fortes ganham a guerra. Nem sempre os mais sábios têm comida na mesa. Nem sempre os mais prudentes são ricos. Nem sempre as coisas são como aparentemente elas têm que ser. E isso por causa de três lições que o texto também nos apresenta e que eu quero compartilhar rapidamente com você. Primeira lição, ninguém ganha de véspera e ninguém perde de véspera, porque ninguém sabe o futuro. E ninguém está isento a problemas. Há algum tempo, um lutador estava agendado para lutar contra um desafiante e todas as apostas davam que aquele lutador venceria facilmente o seu desafiante. No dia da luta, tudo marcado, aquele lutador teve um problema de coração, um infarto, teve que ser internado às pressas e 2 dias depois faleceu. E o seu desafiante, pela ausência do lutador no ringue, acabou sendo declarado o vencedor da batalha. Ninguém sabe o futuro. Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. O texto diz, o tempo e o acaso afetam todos. O que o texto está chamando de o tempo e o acaso? Aquilo que vem amanhã, e que eu não sei o que é, e que eu não conheço, e que eu não domino. A Bíblia Sagrada diz que o futuro pertence a Deus, e não pertence a mim. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Nós não sabemos nem mesmo como é que vai terminar essa reunião. Presumimos pelas experiências passadas, mas não temos garantias. Pode entrar um sujeito gritando, correndo aqui, armado, é um assalto, e eu já amarro isso agora, já. Entra ninguém não aí. Vem não, deixa nós quietos aqui. E isso mudaria completamente os rumos do nosso encontro, pelo menos hoje. Tem dias que a gente sai daqui, um irmão nosso vai até o carro e o carro foi arrebentado. Acho que há 3 ou 4 semanas, isso aconteceu com 2 pessoas no mesmo dia. Chegaram no carro, vidro quebrado, maleta foi levada embora. Estraga o dia de uma pessoa. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. Não sabe a notícia que vai receber quando chegar em casa. Como é que eu posso achar que já venci na véspera, se nem sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Como é que eu posso achar que já estou derrotado de véspera, se não sei o que vai acontecer daqui a 5 minutos? Porque eu não sei o futuro. Eu não posso apostar todas as minhas fichas em determinações antecipadas. Olha o que o texto diz. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Ninguém sabe. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros numa armadilha, os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Veja, inesperadamente. Porque ninguém espera. De modo que é preciso ter respeito pela vida. É preciso ter respeito por Deus. É preciso ter respeito pelas nossas lutas. Nenhum homem pode chamar a sua esposa para uma conversa já imaginando como que vai ser e que no final das contas não vai dar em nada. Sujeito que diz, vou conversar com a minha mulher, mas já sei que isso não vai resolver, não está respeitando a sua luta, não está respeitando a vida. Ele não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, já sabe tudo que a mulher vai fazer, mesmo que ela faça. Porque vai ter uma hora na vida em que eu não sei se a minha mulher agiu do jeito que eu falei que ela ia agir, porque no fundo ela ia agir de qualquer jeito do jeito que eu falei que ela ia agir, ou ela agiu do jeito que ela finalmente agiu, porque eu também já fui preparando o caminho para ela agir assim. Pai que vai conversar com o filho e diz assim, eu já sei que isso aí não vai dar nada. Não está respeitando a vida. Não está respeitando Deus, não está respeitando o filho. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 minutos. E acha que já sabe o que um diálogo com o filho vai resolver em relação à vida toda? A gente não sabe o que uma situação presente vai significar amanhã. Eu não sei o futuro. De repente, uma derrota nem é derrota, porque a maior parte dos analistas esportivos diz o seguinte, que bom que o Brasil perdeu a Copa de 50. É por isso que já ganhou 5 títulos. Porque o Uruguai ganhou muito pouca coisa de lá para cá. Se é que ganhou alguma coisa. E o Brasil já tem 5 títulos mundiais. Por quê? Porque aprendeu com a derrota. Algumas derrotas são fundamentais para vitórias que vêm na frente, a gente não sabe. No meu livro Viver é uma Arte, eu escrevi assim: se você está no fundo de poço, procure uma porta. Talvez não seja um poço, talvez seja um túnel para um lugar onde você só acessa dali. Pegue a vida de José, por exemplo. José jamais viraria governador da terra do Egito se não tivesse sido vendido pelos irmãos, se não tivesse sido enganado pela mulher de Potifar, se não tivesse ido parar numa cadeia egípcia no palácio do faraó. Jamais teria sido governador do Egito. O túnel de José parecia um fundo de poço, mas tinha uma porta. E quando ele abriu a porta, estava num lugar que ele só podia acessar por aquele caminho. A gente não sabe o futuro. Ah, minha vida nunca mais vai dar nada. Eu, se perder esse negócio, nunca mais vou me reerguer. Você não sabe. Você não sabe. Ah, porque se minha mulher não me perdoar agora, esse casamento está perdido, nunca mais. Você não sabe. Não, porque se meu filho não mudar agora, acabou para mim, porque não vai mudar. Você não sabe. Mesmo uma derrota pode ser o preâmbulo de uma vitória. Mesmo um momento ruim pode ser o início de um momento bom. A gente não sabe. E mesmo o melhor dos momentos pode ser afetado por um momento difícil. Ninguém sabe. Então, respeitar a vida, respeitar Deus, respeitar as pessoas e respeitar o fato de que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um minuto. Pode não acontecer nada, mas a gente não sabe. Então, ninguém ganha de véspera e ninguém perde véspera porque ninguém conhece o futuro. Essa é a primeira lição. Segunda lição: ninguém ganha de véspera e ninguém perde de véspera porque ninguém é tão pobre que chegue a ser desnecessário. O texto continua com uma história e eu queria olhar com você para essa história, que eu acho ela muito interessante. Vi debaixo do sol esse exemplo de sabedoria que me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Então veja, uma pequena cidade de poucos habitantes. Talvez como Guaricanga, no interior de São Paulo. Alguém aqui conhece Guaricanga? Interior de São Paulo? Eu já tive o privilégio de fazer uma mensagem lá. E a cidade tem 800 habitantes. 800. E aí o pastor todo constrangido: nossa, Marcelo, que privilégio ter você aqui, uma igreja tão pequena como a nossa. Eu falei: por que pequena? Não, porque a nossa igreja é pequena. Eu falei: não, quantos membros tem sua igreja? Foi 80. Eu falei: então, vocês têm 10% da cidade. Me mostra outra igreja aí que tem 10% da cidade. Se Maringá tivesse uma igreja com 10% da cidade, teria que ter uma igreja com 35 mil membros. Então, estava numa igreja grande, proporcionalmente grande. 800 habitantes, Guaricanga. Uma cidade como Guaricanga, pequena, com poucos habitantes, foi cercada, diz o texto, por um rei poderoso com muitos dispositivos de guerra. Olha o contraste. Davi e Golias. Uruguai e Brasil. Quem viu esse rei cercando essa cidade, olhou e falou: já era. Então já era. Essa cidade não vai ficar de pé. Esse rei não perde essa batalha. Mas o texto diz: naquela cidade vivia um homem pobre, mas sábio. Porque por menor que seja uma cidade, sempre tem alguém que está em situação difícil. Havia um homem pobre lá, mas sábio. E com sua sabedoria ele salvou a cidade. O texto não diz como ele fez isso. Só diz que fez. Aqui o já ganhou virou e perdeu. Um homem pobre, o menor de sua cidade, talvez, tinha tudo para se sentir um zero à esquerda. Ninguém é tão pobre que seja desnecessário. Ninguém é tão fraco que não tenha algo a oferecer. Ninguém perde de véspera, ninguém ganha de véspera, porque você nunca sabe de onde virá a força que ajudará alguém que não tinha nada a ser o vencedor daquela luta. Vou dar um exemplo da Bíblia Sagrada para você, um homem chamado Gideão. Gideão viveu num tempo em que Israel era oprimido pelos midianitas, pessoal de Midian. E Gideão era um sujeito tão medroso, que ele furou, cavou um tanque que seria para prensar uvas, e dentro desse tanque ele malhava o trigo para que ninguém do exército midianita visse fazendo isso e viesse roubar a sua produção. Ou seja, Gideão era um homem que vivia escondido. Aí um dia Deus resolve ajudar Israel a se livrar dos midianitas. E escolhe para essa tarefa nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos do que Gideão. Aí o anjo vai falar com Gideão. Gideão estava lá no buraco. O anjo aparece e diz assim: vai nessa tua força, varão valoroso. E o Gideão responde: ai. É a primeira palavra que sai da boca de Gideão: ai. Pensa num homem corajoso. Ai, nessa força, varão. Ele: ai. Se Deus fosse com a gente não estava nessa, né, anjo? Aí o anjo falou: não, mas vocês estão nessa por enquanto. Deus vai usar você para mudar essa história. Aí ele responde assim, ó: eu? A minha tribo, Israel era dividida em tribos, a minha tribo é a menor de Israel. Mas na minha tribo, que é a menor de Israel, tem a minha família, que é a menor de todas as famílias da minha tribo. E dentro da minha família tem eu, que sou o menor de todos. Pensa num homem com a visão boa de si mesmo, né? Minha tribo é a menor de Israel, minha família é a menor da minha tribo e eu sou o menor da minha família. Os antigos diziam assim, um ditado popular, uma linguagem até erudita, mas acho que você vai entender, mesmo sendo uma linguagem elaborada. Mosca do cocô do cavalo do bandido. Linguagem elaborada. Mas dá para entender o significado. Gideão era a mosca. O cocô do cavalo do bandido. Que chances ele teria de vencer um exército poderoso? A chance que qualquer um tem, se ao invés de lutar com as suas forças, lutar com a força que vem do céu. A Bíblia diz que quando somos fracos, aí é que somos fortes. Porque o forte confia na sua força. Não foi o que aconteceu na corrida entre o coelho e a tartaruga? O coelho desafiou a tartaruga desafiou o coelho, uma corrida. O coelho estava tão certo de que a tartaruga não tinha nenhuma chance que no meio do caminho parou para dormir. Quando ele acordou, ele estava ouvindo gritos, era a tartaruga cruzando a linha de chegada, ele dormiu demais. Quem confia na sua própria força tende a perder as batalhas da vida. Você sabe isso quando você olha para o seu filho. Seu filho é inteligente e você tem medo disso. Porque de tão inteligente que ele é acomodado. Ele não estuda, ele não se dedica. Você fala: filho, você é tão inteligente, filho. Se dedica, rapaz. Você é bom, menino, mas você precisa se dedicar mais, você leva muito na flauta. Porque você sabe que ele sabe que ele é inteligente. E você tem medo disso. Porque quando a gente tem muito recurso pessoal, a gente tende a achar que no final tudo vai dar certo. Quem tem pouco recurso, confia mais em Deus. Se dedica mais, se entrega mais. E no final vence mais. Tinha um homem pobre aqui, mas era sábio. E gente sábia vence gente rica, gente com recurso, gente forte, gente de todo tipo. Sabedoria. Terceiro, para a gente terminar. Terceira lição. Ninguém é café com leite nessa história. Ninguém sabe o futuro. Ninguém é tão pobre que seja desnecessário. Ninguém é café com leite nessa história. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Já vou explicar. Mas leia comigo primeiro. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção que os gritos de quem domina os tolos. A sabedoria é melhor que as armas, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria eterna. a honra. Vamos lá. Café com leite é o menino que a gente não conta no pega-pega. Porque ele não corre. Então não dá para considerar que ele está na disputa. Ele é café com leite. Café com leite é o rapazinho que entra no time para compor o time, mas não dá para passar a bola para ele. Porque ele vai perder a bola. Sabe aquele rapazinho, que talvez fosse você, que era sempre escolhido por último? Café com leite, esse é café com leite. Não pode chutar forte quando ele está no gol. Não pode correr muito quando ele está na brincadeira. Café com leite, por quê? Porque se considerar o café com leite, não tem jogo, não tem brincadeira, porque ele não acompanha. Na vida ninguém é café com leite. Um só pecador produz um estrago terrível. Há um ditado popular, que foi citado oficialmente por Charles Spurgeon em um de seus livros, que diz assim: nenhuma corrente é mais forte que o seu elo mais fraco. Imagine o seguinte, nós estamos em 400 aqui, eu imagino. Nós decidimos... Ah, tá. Desculpa, 403, desculpa. É. Contou eu, o Radamés e o João Lucas aqui. Né, João? Obrigado. O Zé está fazendo assim, eu olhei para ver e falei, acabou meu tempo. 403. Não queira chegar nessa idade, irmão, não queira. Não contou, né? O que eu estava falando, Zé? Ah, tá. Nós estamos em 400 homens aqui. 403. Aí decidimos que vamos fazer uma corrente, uma corrente, literalmente. Cada um aqui vai contribuir com um elo de titânio. Porque nós vamos precisar de uma corrente forte. Todos trazem na quarta-feira que vem um elo de titânio. Mais um, como o Radamés. Não achou titânio. Aí ele falou, quer saber, eu vou fazer esse elo eu mesmo. Pega plástico, faz ali no formato de elo e pinta bem pintadinho. Fica igualzinho titânio. Aí vem aqui, nós pegamos os 403 elos do Radamés e o de todos e fazemos uma corrente. E aí vamos suspender um caminhão com ela. Qual é a força dessa corrente? É a força do elo de plástico. A força dessa corrente é a força do elo de plástico. Ela aguenta o tanto que o elo de plástico aguenta. Não importa que 402 elos são de titânio. Importa que esse um de plástico é a força da corrente inteira. Porque a corrente só vai aguentar o que esse elo aguentar. Por isso um pecador produz muito estrago. Por isso uma mosca morta no tanque de perfume estraga o perfume todo. Estava falando para as mulheres sobre isso hoje à tarde. Falei assim, imagine que nós vamos... Estava aqui umas 200 mulheres hoje. Imagine que nós vamos fazer um almoço comunitário. 200 pratos de galinhada. Gosta de galinhada? Uma delícia, né? Aquele arroz misturado com frango, aquela melecona toda. Uma delícia, não é? Galinhada, está servindo, serve, 200 pratos de galinhada. Aí o pastor vai fazer uma oração, agradece a Deus. Termina a oração, amém, amém, podem se servir. As mulheres lá com o prato, uma põe o garfo assim e diz assim, uma barata! Duvido que mulher vai pôr o garfo na boca. A barata está num prato. Num prato. Só uma achou. As outras podem procurar. Pode. Nenhuma vai comer. Porque uma mosca morta estraga o perfume, linguagem de hoje, pastor Marcelo Gomes, uma barata estraga a galinhada. Nenhuma galinhada sobrevive a uma barata. Nenhum perfume sobrevive à mosca morta. Nenhuma corrente sobrevive ao elo mais fraco. Nenhum homem sobrevive aos seus defeitos. Seus pecados, as suas lacunas. O que esse texto está dizendo é o seguinte, ninguém ganha de véspera, porque você pode ter mil qualidades, A área da sua vida que está descoberta vai ser a que vai te derrubar. Saul tinha as melhores condições para reinar. Ofereceu sacrifício no lugar de Samuel que Deus não queria. Perdeu o seu trono. Josué tinha todas as condições para vencer a batalha de Ai. Não se santificou. Foi envergonhado em Ai. Há inúmeros exemplos na Bíblia de pessoas que tinham tudo para ser vencedoras. E por causa de suas lacunas, seus pecados, suas misérias ocultas, seus segredos de alma, acabaram profundamente derrotadas. Porque não adianta estudar o tanto que a gente estudou, trabalhar o tanto que a gente trabalha, e continuar sendo gente que não perdoa, e continuar sendo gente que não ama, e continuar sendo gente que põe os pés pelas mãos, e continuar deixando a ansiedade tomar conta do palco quando a gente já não sabe mais o que fazer, e continuar prejudicando as pessoas que a gente ama e prejudicando a nós mesmos. Sem santidade ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia. O que esse texto quer dizer é que ninguém ganha de véspera e ninguém perde de véspera, porque só Deus sabe quem é quem aqui. Só Deus sabe o que vai na vida de cada um. Então, se eu quero ser vencedor, mais do que investir nas minhas qualidades, coisa que eu tenho que fazer, também tenho que fechar a porta daquilo que está errado na minha vida. Porque a minha vitória não escapará pela ausência de uma qualidade, mas pela presença de uma brecha. De uma brecha. O apóstolo Pedro diz assim: cuidado, o diabo, se você acredita nele ou não, é outra conversa. Mas o texto diz: o diabo, vosso adversário, anda ao redor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele só precisa de uma brecha. Uma brecha. Não precisa de duas, nem de três, nem de dez. E a gente pode ter mil qualidades. Uma brecha pode fazer a nossa vida desmoronar. Você pode ter 10 qualidades como marido. Uma brecha que você der, põe o seu casamento a perder. Parece difícil? Mas ninguém é tão pobre que não possa receber sabedoria do alto. Ninguém ganha de véspera e ninguém perde de véspera. É isso. Vamos ficar em pé e vamos orar. Feche seus olhos, só você sabe a luta que você está enfrentando agora. Talvez haja aqui homens que já estão se sentindo derrotados. Talvez haja outros que estão tão autoconfiantes que não percebem os perigos que estão enfrentando. Se você sair daqui com essa lição, Deus já terá falado com você. Ninguém vence de véspera. Ninguém perde de véspera. Nem otimismo, nem pessimismo. Confie em Deus. Ele conhece o futuro. Ele pode te ajudar. Ele dá sabedoria até para o mais pobre. E é Ele quem nos ajuda a fechar as brechas que expõem a nossa vida e nos deixam vulneráveis diante do inimigo. Jesus é aquele que fecha as brechas da nossa vida. A Bíblia Sagrada diz que onde nós estávamos expostos e condenados, o sangue dEle veio e nos cobriu. E hoje nós somos protegidos e abençoados. O diabo anda ao redor rugindo como um leão, procurando a quem tragar. Jesus é o leão da tribo de Judá. E o anjo dele está ao redor, protegendo e guardando aqueles que temem o Senhor. É a nossa oração, Pai. Que assim seja nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente. Bom descanso. Tchau.